começa, só se agora o apartheid do dinheiro. Agora a guerra começa, polícia e ladrão. Várias rajadas pro céu, vários ganham na mão. Muito dinheiro no chão, muito sangue em vão. Mas que loucura é essa confusão no campão? A rima vai no papel e a verdade é crua. Quem não pode se fode, campo minado é sapão.